bela reserva do indígena. Sou do Caigangue, tribo Caigangue. A pergunta é, vos como produtor e vendedor aquí en la feria, ¿estuviste al tanto? ¿Pudiste participar y recibir la información que se estuvo dando en los talleres del foro? Nós viemos aqui para mostrar os artesanatos e para participar da feira, conhecer melhor as organizações. Bem. E última pergunta. Que expectativas tenías de la feria e como te vas agora? Cada ano ela está melhorando mais, mas o espaço dos indígenas ainda está mais pequeno, né? Queremos que a feira se aumente para que o espaço dos indígenas seja mais organizado.